Maria, Sinaia 2, Tijuana da Colada. nós em 7h40, por favor. 3h50, Oceano Galeão, para o táxi. 1229, táxi via Pátio Índia, do ponto de espera da 10. Chama para a decolagem. Via Pátio Índia, do ponto de espera da 10, vai chamar para a decolagem da 1229. Seu serviço sim, reporte para o cruzamento da 17. Gol 1229, vai falar do AUS 39, controle 128, decimal 8. Controle 208, plano 229. Fox Charlie Washington vai decolar da 1-0, autorizada a decolar de pilão 1-0, mantendo restrito 1000 pés com curva esquerda, aguardando para a curva direta. Para o 340, saída São Bruno. 1-2-9, contato na tarde decolar, isso conta 3-0, ponto 20, letra. Leda 2000, Leda, o gol 1229, câmara 340. Segura 360. 360, gol 1229. O Papatalo Fox Charlie Oscar. Santa Cruz a 17 via Quebec, Mike e Lima. É forte para ingressar no pátio principal. Charlie Oscar também é a outra opção. Se o senhor quiser decolar da 17, iniciar a curva esquerda e cruzar o campo, também é possível, ok? Fazer um 180 aí, porque a Mike ela tá fechada, sentido 17. Tem que fazer um 180 aí e retornar via pista. Afirmativo, decola, mantém a escuta da torre, aguardando a autorização para acender o 085. Fox Charlie Oscar, autorizado a decolar da 17, o vento é 130 graus, 09 nós. não entendi. A última autorização é que o senhor está autorizado a decolar da 17, o vento é 130 graus 089. Então, Oswaldo, bom dia, o Samuel, seu bandeirinho. Fica novembro, né, se eu siga. November Yankee para reboque da posição 5 Lima, faixa 3 para a posição 5 no faixa principal. O aguarde que tem aeronave da Goa acionada no faixa 3, vai iniciar o táxi, só mais um instante. Nosso November Yankee, cliente aguardando. Para o táxi do Goa, 349, com a barra. Confirme o problema? Agora, com a barra. Voa no 349, livre táxi via pátio 3, principal Índia, chame para a decolagem, não pode esperar dar 1-0. Pátio, principal Índia, chama na pronta para a decolagem, bom 3 para o Fox Charlie Oscar, decolado aos 4-5, curve à direita, direita em rota, mantenha mil pés e chame o controle, 208. Não está autorizado a espera não? Direita, não tem tráfego aí para aproximar para a pista 10, curva à direita, em rota, e chame o controle com 208. Sim, sim, legal. Está autorizado a alinhar e decolar. Dá 1-0. O vento é 130 graus, 089. Excelente, decola. Comandante, para o gesto do pódio principal. Autorizado, reposto o término do reboque. Olha, com o meu experiente cliente, eu boto um término na ponte. Zona 349, decolada 5 horas, chame o controle 1208. 208, bom dia. Poligon 349, decolada 5 horas. Zona 349, contato na Gana, decolagem, subir montanha 380, após cruzar 2 montanhas, direto do Z. 682 para o mesmo, 349. Seu nome é Leandro, na Apoio Ponte 05, encerrado o reboque, grato, bom dia. Cliente, bom dia, canal Zé Blanco. Informação 349, Chamo o Centro Recife, em 2835, entrando 5, décima 1. 2835, 1251, bom 3 só pra nós. 3 anos 7 anos, tá autorizado Guarulhos. 320 nível, de Uppers 10 até Taubaté, decola da 10, saída São Luano, transição Mótiva, controle 120 da cima 8 e o transponder é 5242. Autorizou 71, Guarulhos autorizado 320, Uppers 10 Taubaté, decola do 051, transição Mótiva, controle 108 e o transponder 5242. Na época, chama para um pushback essa manhã, está na 3197 anos. Passarelo 22 e 21. Tá autorizado Barreiras, nível 160, via Whisky 42 até Lapa, após direto Barreiras, decola da 10, saída Momo, transição Vatape, o controle 120 decimal 8, transponder 5240. Telefone de setor, de conexão do controle, dando informação de nível alerta, dando para as frequências de Recife em 2685, alternativa 2545. 542, após Lava, após Barreira, decola da 10, Momo Vatap, 108, 5240, não confere o espaço de Recife. 222, está correto com o treinamento, iremos informar o controle, chama para o pushback essa área. Monitoring 2585, notificação do se mantenha 040, chegando bom. Identificação do se mantendo de voo 050, chegada com meia de ONU. pelo que nós temos conhecimento, não. Negativa. Autorizado e chame táxi. prazo 76, mas está aproveitando a necessidade de voar por mais 4 milhas. Fazer essa retorno para o Antipelo, voo 976. Entendi. O Antipelo, o professor está chegando novamente, descido para 2 mil pés, o time está em Salvador 108, e o final ele é extra, cabeceira 0, chão chalizado. Chão atualizado, procedimento, 1018, ele é 73, está também estabilizado, voo 976. Jorge, poderia confirmar por voo 9776, pista molhada? Voo 9776, negativo de luz para o campo. É, muito obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5973, está estabilizado a sua rede, qual é a parte do trabalho? Rio 5973, continua a aproximação, aguarda na pista livre, hoje é altímetro na 08. Bem, desejo ajustado, aguarda na pista livre, qual para a parte do trabalho? Salvador, está 3171 para o táxi, a bordo temos 1217. Então, 3171, autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia no ponto de espera, reporte pronto na minha escuta. Pátio 1, Índia, ponto de espera, sistema pronto, voltar 317. Autorizado táxi até o Pátio 1 via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Aqui vem. Pode manter o trajeto. Ok. Segurado 7, 3 passou 1, espero. Está bastante travado. E o seu canal 73 está contestado, autorizado por pouso pista na 0, vento no 30 graus 07 nós. 003, segura o pouso por Rio 5973. Ou 9776.